Façam só as apostas, o jogo vai começar. No jogo do crime, o chefão comanda as quadrilhas com as cartas nas mãos. No jogo da política, os porcos manipulam um país onde a infraestrutura é desviada para cofres na Suíça. No jogo do mundão, os fracos não tem vez e acaba desistindo antes do final do jogo. E no jogo do rap, quem é o chefão? Quem é os políticos? Quem é os fracos? Mas aí, vagabundo, a fita é o seguinte: entrei no jogo e vou até o final. Então, dá minhas cartas aí. Já era. Façam suas apostas, o jogo vai começar. Das minhas cartas, convoco os adversários. O meu castelo no jogo tá apostado. Quem é que vai tirar da cartola a carta final? A banca aqui, truta, é mil grau. Aqui ninguém blefa, é só jogar pra ganhar. Façam suas apostas, o jogo vai começar. Copas, ouro e o olhar imprevisível. Uma carta errada e é puxado o gatilho. Tem mano que aposta a vida quando os milhão tá no jogo. Outros entrega a alma pra ter ouro no pescoço. Dos cassinos luxuosos de Las Vegas, patrão gira roleta e mata os pobres na favela. Na terra prometida, o leão de Israel vê os traidor fuzilar na guerra mais um réu. Do céu ao mundão, as palavras vaziou. No tribunal, o juiz gospe no sangue do senhor. Quem apostou que tudo ia acabar? Que os vagabundos da rota ia matar? Voltamos com as cartas e com o sangue no olho. Se o jogo continua, eu aposto o dobro. Façam suas apostas, o jogo vai começar.